Esse é o resenheiro que o maromba. Yeah, chegou o marumba. Sério, eu vi essa linha, ela gosta da sentada. Ela senta, senta, senta até de madrugada. E o que ela faz escutando o batidão? Ela joga, joga, joga esse rabetão. Vai novinha, mostrando teu talento. Esse é o teu momento, vai. Vai jogando, aquecendo, vai jogando e aquecendo. Novinha, joga esse abetão, abetão. Joga esse cima do paredão, em cima do paredão. Esse abetão, abetão. Em cima do paredão, em cima do paredão. Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha. Esse é o teu momento, vai. Vai jogando, aquecendo. Vai jogando e aquecendo. Novinha, joga esse abetão, abetão. Joga esse cima do paredão, em cima do paredão. Esse abetão, abetão. Em cima do paredão, em cima do paredão. Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha. Abetão, abetão. Joga esse cima do paredão, em cima do paredão. Esse abetão, abetão. Em cima do paredão, em cima do paredão. Esse abetão, abetão. Joga esse cima do paredão, em cima do paredão. Esse abetão, abetão. Em cima do paredão, em cima.